Seção 27 de Os Escravos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Leni. Os Escravos, de Castro Alves. Seção 27. O Sol e o Povo. O Sol, do espaço briarel gigante, para escalar a montanha do infinito, banha em sangue as campinas do Levante. Então, em meio dos Saarás, o Egito humilde curva a fronte e um grito errante vai despertar a esfinge de granito. O povo é como o sol. Da treva escura rompe um dia com a destra iluminada, como Lázaro estala a sepultura. Ó, temei-vos da turba esfarrapada, que salva o berço à geração futura, que vinga a campa à geração passada. Fim de O Sol e o Povo.